Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Cássio Torres, da disciplina de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná, e vou apresentar para você uma aula sobre processo proliferativo não neoplásico chamado fibroma cemento ossificante periférico, uma lesão gengival bastante prevalente na prática clínica odontológica, e nossos objetivos são o de apresentar não só a lesão sob seus aspectos clínicos clássicos, mas também os aspectos epidemiológicos, as características radiográficas, as características do tratamento e as principais consequências e decisões, não só do ponto de vista terapêutico, mas também de cuidado no pós-operatório, no manejo dessa doença. A metodologia é uma metodologia inovadora, já que se trata da apresentação de um slidecast, e ela, por outro lado, não foge daquilo que se espera em uma apresentação desse tipo na área de saúde. O objetivo e os resultados que se esperam é de que você seja, ao final dessa aula, capaz de estabelecer uma hipótese diagnóstica de fibroma cemento ossificante periférico para os crescimentos nodulares da margem gengival, estabelecer a hipótese diagnóstica dessa doença alternativamente a outros processos proliferativos não neoplásicos, e que você seja também capaz de instituir, ou pelo menos, a partir de agora, se preparar para instituir a terapêutica cirúrgica necessária para o manejo desses pacientes. Todo o material e casos que serão apresentados nesse slidecast são oriundos da disciplina de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná e foram obtidos com assinatura de termo de consentimento informado de todos os pacientes envolvidos na apresentação. O primeiro caso clínico que eu vou apresentar para você mostra um exemplo clássico da lesão gengival que nós pretendemos discutir. O fibroma cemento ossificante periférico é uma lesão de localização exclusivamente gengival, uma lesão que é normalmente assintomática, de crescimento bastante lento, mas não autônomo. Ela é uma lesão que tem um componente inflamatório importante, ela é uma lesão inflamatória que representa uma reação exagerada do organismo a alguns fatores iniciadores locais, tais como, por exemplo, a presença ou o acúmulo de biofilme bacteriano, bordas de restauração mal adaptadas ou cálculo dentário. Esse aspecto clínico clássico de lesão rósea, de nódulo ou massa nodular assintomática é normalmente de uma lesão séssil e de uma lesão que traz o paciente à consulta após e motivado principalmente pelo crescimento e não pela sintomatologia dolorosa ou sintomatologia exuberante. Normalmente a sintomatologia dolorosa é um evento tardio, é um evento que acaba acontecendo em decorrência do acúmulo do biofilme de biofilme bacteriano e de infecções secundárias. Portanto, o fibroma cemento ossificante periférico é uma lesão com origem no ligamento periodontal e caracteristicamente um nódulo ou uma massa nodular. A maior parte das lesões são lesões sésseis, mas em casos de crescimento muito exuberante, a lesão pode também se apresentar como uma lesão pediculada. Próximo slide, esse que é o segundo caso clínico, evidencia as características comentadas até agora, que são características de uma lesão nodular, rósea, de superfície lisa, com crescimento bastante lento, e uma lesão que é exclusivamente de manifestação da margem gengival, que tem o seu início principalmente a partir da papila gengival, e esse crescimento da papila gengival precisa e é tratado através de remoção cirúrgica. O tratamento excisional, a terapêutica excisional é a terapêutica de escolha, de eleição, na verdade é a única terapêutica para o manejo dessa doença. Apesar dessa característica não ser uma característica incomum aos processos proliferativos não neoplásicos, quer dizer, de uma lesão inflamatória com crescimento em forma de nódulo ou massa nodular que precisa ser removido por completo, no caso do fibroma cemento ossificante periférico, as recidivas são bastante frequentes. Há relatos de aproximadamente de que a recidiva ocorre em aproximadamente 20% dos casos, e isso justifica que, diferentemente dos outros processos proliferativos não neoplásicos, no fibroma cemento ossificante periférico se tomem alguns cuidados adicionais no manejo do leito cirúrgico, no cuidado com o pós-operatório, principalmente no agendamento dos retornos do paciente para acompanhamento e confirmação da eficácia da terapêutica instituída para cada caso. Também em oposição ao que se vê em outros processos proliferativos não neoplásicos, a superfície rósea, né, ou mais opaca das lesões de fibroma cemento ossificante periférico, são a característica de um crescimento tecidual mais lento e um crescimento que permite que o processo inflamatório estabeleça uma proliferação fibrosa, um adensamento de fibroblastos e a deposição de fibra as colágenas com o tempo, que torna essa lesão uma lesão com características de uma lesão mais madura, né, mais evoluída, entre aspas. Isso não impede, entretanto, que numa parcela expressiva de casos, o fibroma cemento ossificante periférico manifeste algumas áreas de ulceração superficial que podem romper um pouco com essa monotonia de apresentação superficial, mostrando nessa ulceração superficial áreas de uma inflamação mais importante, como a que se vê no sexto slide, no caso apresentado no sexto slide, onde no aspecto mais apical da lesão, do lado direito, mais próximo ali ao canino, o paciente apresenta claramente uma área de ulceração superficial. A maior parte dos dados epidemiológicos disponíveis sobre essa doença não são dados de base populacional, são dados oriundos da casuística de alguns serviços que atendem pacientes de estomatologia em ambulatório em larga escala, e esses dados permitem que se observe evidências de que há uma predileção dessa doença pelo sexo feminino na terceira e quarta década de vida, e que as lesões são majoritariamente localizadas nos dentes anteriores da maxila. O fato dessa doença ser caracterizada como uma doença mais prevalente na terceira e quarta década de vida não significa que a maior ocorrência seja nessa faixa etária, mas sim, importante ressaltar isso, de que a doença é mais frequentemente diagnosticada nessa faixa etária. Nosso quarto caso clínico é o caso clínico de um paciente que procurou o ambulatório de estomatologia da UFPR com a queixa de que manifestava uma lesão na região anterior da maxila e de que essa lesão o incomodava sob o ponto de vista estético. Esse caso ressalta para nós a característica de um crescimento lento, assintomático e que só incomoda a maior parte dos pacientes a partir do momento em que passa a ser um estorvo ou um incômodo, por exemplo, nessa área estética de maior prevalência. No próximo slide, é possível ver um aspecto intraoral dessa mesma lesão, onde se observam as características comentadas até agora, de uma superfície lisa, de uma lesão bastante rósea, que denota um componente de proliferação fibroblástica muito intensa, com um pequeno componente inflamatório, ou discreto componente inflamatório, que muitas vezes acaba aparecendo nestes pacientes em virtude não da natureza inflamatória da lesão, mas sim da característica dela como um agente retentivo de biofilme bacteriano e, portanto, com uma inflamação secundária à posição que ela assume na margem gengival. É interessante observar também, junto da linha muco-gengival, que esse crescimento lento do fibroma cemento ossificante periférico permite uma reação do organismo, notadamente da estrutura do periósteo, como uma reação de aposição óssea, que muitas vezes no transoperatório pode ser observado como um espessamento dessa cortical alveolar, que necessita de manobras de osteoplastia, de osteotomia, para uma cicatrização mais completa, para uma cicatrização mais adequada. Nesse caso também é interessante ressaltar que esse crescimento lento pode proporcionar, e isso também vai ser demonstrado em alguns casos que vem a seguir, um deslocamento dentário graças à insistência de crescimento lento nessa posição de margem gengival, o que provoca o mesmo efeito que nós vemos, por exemplo, no movimento ortodôntico. Comentei com você que o tratamento deste processo proliferativo não neoplásico é um tratamento de procedimento cirúrgico excisional, quer dizer, a lesão toda deve ser removida. E com base nos casos já apresentados, é possível imaginar a dificuldade em se estabelecer um retalho que permita cooptação completa dos bordos da lesão. Bastante comum, portanto, no pós-operatório, como é o exemplo que está em tela agora, se observar a existência de uma cicatrização por segunda intenção e uma cicatrização que requer alguns cuidados pós-operatórios, com o uso, por exemplo, de antimicrobianos para controle químico do biofilme bacteriano, particularmente o uso do digluconato de clorexidina em solução a 0,12 ou 0,2% e o uso de analgesia não opiácea no período de pós-operatório mais imediato, normalmente até a remoção completa da sutura, que permanece aí como de praxe durante um período máximo de uma semana. Na observação deste pós-operatório com 3 meses de cicatrização, ficam evidentes algumas limitações do tratamento cirúrgico do fibroma cemento ossificante periférico, que se caracterizam, e esse exemplo é bastante elucidativo, como as áreas que se observam no incisivo lateral e central de recessão gengival e também entre esses dois dentes de diminuição da altura da papila interdental, deixando evidente o fundo escuro da boca. Esses detalhes devem ser antecipados com o paciente no momento da consulta inicial e da explicação sobre o procedimento cirúrgico a ser realizado, porque podem trazer não só o desconforto e o incômodo estético, mas sobretudo o incômodo decorrente da exposição das superfícies radiculares às variações térmicas dos alimentos e da própria respiração. Portanto, é relevante, extremamente importante que o paciente seja esclarecido a respeito desse tipo de limitação da terapêutica cirúrgica, e ao discutir alguns casos mais à frente, nós vamos ressaltar que isso é ainda mais importante, levando-se em consideração que o procedimento cirúrgico precisa dar conta do fato de que o fibroma cemento ossificante periférico é uma lesão com uma taxa de recidiva importante, uma taxa de recidiva frequente. E, portanto, a excisão cirúrgica, por vezes, acaba sendo mais abrangente e invadindo os limites de um resultado estético que, para alguns pacientes, pode ser considerado um limitador bastante importante. O nosso sexto caso, além das características já comentadas até aqui, relembrando, superfície lisa, de um crescimento nodular ou de massa nodular, de aspecto bastante róseo e assintomático, chama atenção pelo potencial de deslocamento dentário que é capaz de proporcionar, e nesse paciente ainda mais evidentes são os fatores de risco para a ocorrência dessa resposta inflamatória exagerada proporcionada pelo organismo. Vê-se nos dentes adjacentes à lesão muitos daqueles que são os fatores de risco considerados para o desenvolvimento da mesma, ou seja, o acúmulo do biofilme bacteriano, a presença de irregularidades na superfície radicular, sejam por depressões ou pela presença de pérolas de esmalte, mas principalmente do cálculo dentário, e todos esses fatores precisam ser considerados na abordagem cirúrgica dessa doença. Este sexto caso nos permite ainda a discussão sobre a pertinência da realização de raio-x periapical para observação da calcificação que é possível se visualizar em alguns dos casos, em menos da metade dos casos, mas que pode ser importante para o estabelecimento de um diagnóstico diferencial do fibroma cemento ossificante periférico em relação a outros processos proliferativos não neoplásicos. Entre os dois dentes afastados pela presença da lesão, é possível observar nessa radiografia o material radiopaco que representa o acúmulo de material semelhante a cemento e semelhante a osso que se desenvolve com o tempo no interior dessas lesões. A chance de se observar esse achado radiográfico é tanto maior quanto mais antigas forem as lesões que o paciente apresenta. Apesar de sabermos que essa é uma doença benigna e de origem inflamatória, isso não nos exime de que o transoperatório da remoção da lesão seja feito com o uso de um instrumental que não macere, que não amasse, que não rasgue o tecido, porque todo o tecido removido do paciente, por mais benigna, por mais clara que seja a hipótese diagnóstica estabelecida, deve ser acondicionado em um frasco chamado coletor universal, com uma solução de formol a 10% e encaminhado para exame anatomopatológico, até mesmo porque sabe-se que o fibroma cemento ossificante periférico, uma vez caracterizado histologicamente, deve ser acompanhado de maneira mais frequente por parte dos profissionais que prestam o atendimento, dada a sua chance de recidiva. O pós-operatório, ainda neste caso, evidencia que nem em todas as situações o procedimento cirúrgico excisional, e aqui se vê a cicatrização com pouco mais de uma semana, uma cicatrização ocorrendo majoritariamente por segunda intenção, que essa cicatrização não nos exime de manobras posteriores de remoção dos fatores retentivos de placa que estão adjacentes à posição onde a doença ocorreu, principalmente porque esse é o fator etiológico que leva à formação desse processo proliferativo não neoplásico. Então, a complementação com a adequação do meio, controle do biofilme, a raspagem e alisamento das superfícies radiculares supra e subgengivais são muito relevantes para que o caso não tenha a ocorrência de recidiva, sem contar para as outras indicações que tradicionalmente esses procedimentos trazem de benefício aos pacientes. Uma lesão gengival nodular rósea de crescimento lento já merece por si só uma hipótese diagnóstica de fibroma cemento ossificante periférico. O problema é quando essas lesões são mais jovens, mais recentes e, portanto, têm um componente inflamatório mais exuberante. Nessas situações, fica, por vezes, muito difícil, como no caso que está na tela, fazer a distinção entre essa manifestação e a manifestação de outros processos proliferativos não neoplásicos, notadamente o granuloma piogênico e o granuloma periférico de células gigantes. Por outro lado, muitas vezes, dado o tamanho e a situação de crescimento recente das lesões, é difícil estabelecer uma terapêutica cirúrgica incisional para depois uma terapêutica cirúrgica excisional. Quer dizer, caracterizar a lesão primeiro histologicamente para depois decidir qual a melhor abordagem cirúrgica, já que que no fibroma cemento ossificante periférico costuma-se abordar a lesão com uma margem de segurança um pouco maior do que aquela que se observa para outros processos proliferativos não neoplásicos. Portanto, a conduta mais sensata por parte do cirurgião é abordar essa lesão de uma maneira mais, quando elas são pequenas ou muito pequenas, de uma maneira mais agressiva inicialmente, já presumindo que ela possa representar um processo proliferativo não neoplásico com maior taxa de recidiva, como é o caso do fibroma cemento ossificante periférico. Portanto, manobras de raspagem e alisamento radicular, manobras de remoção do tecido de granulação, remoção de fibras colágenas e do ligamento periodontal adjacente à presença da lesão são sempre bem-vindas e desejáveis. Para todos os casos de lesões pequenas da margem gengival, claro, respeitando-se os limites de envolvimento estético e o esclarecimento que já comentamos que deve ser feito com o paciente nessas situações. Normalmente, apesar da cicatrização ser uma cicatrização que ocorre na papila, na área da papila interdental por segunda intenção, se utiliza sutura simples interrompida, mas algumas manobras da periodontia e dos retalhos periodontais podem ser utilizadas para melhorar o resultado cicatricial que é possível se obter nesses casos. Notadamente, as manobras de reposicionamento coronal de retalho podem ser bem-vindas e resultar numa característica estética melhor para os pacientes. Os cortes microscópicos não costumam deixar dúvidas entre o fibroma cemento ossificante periférico e os outros processos proliferativos não neoplásicos ou outros crescimentos tumorais ou até neoplásicos da margem gengival. A presença de tecido calcificado, como se vê nas partes mais inferiores desse slide, numa coloração lilás, são bastante expressivas e bastante diagnósticas, claramente são descritas nos resultados dos exames anatomopatológicos pelos patologistas orais. Se vê também nessas lesões um espessamento ou acantose do epitélio e uma proliferação intensa de fibroblastos e deposição de fibras colágenas. Apesar de algumas menções na literatura sobre a diferenciação histológica entre cemento e osso nas lesões de fibroma cemento ossificante periférico, a maioria dos patologistas orais prefere não estabelecer essa diferenciação. Ela é realmente muito difícil nos cortes histológicos e quanto menores estas calcificações no interior da lesão, mais difícil se torna essa caracterização. É por isso que na nossa disciplina damos a preferência pelo uso do termo fibroma cemento ossificante periférico, ao invés de outras sinonímias também comuns e utilizadas em outros centros, como por exemplo fibroma cementificante periférico ou fibroma ossificante periférico exclusivamente. Uma vez recebido o laudo confirmando a hipótese clínica de fibroma cemento ossificante periférico, é importante agendar o paciente para controles periódicos. Esse controle apresentado neste slide é um controle de 3 meses do caso, e esse controle não deve se ater às características dessa lesão como uma lesão na margem vestibular da mandíbula ou da maxila, mas devem também envolver a observação cuidadosa do aspecto lingual de todos os pacientes acometidos pela doença. É importante lembrar que o fibroma cemento ossificante periférico é uma lesão com origem no ligamento periodontal e, portanto, qualquer resquício da atividade patológica inicial pode dar origem à ocorrência de uma nova manifestação da doença. É importante lembrar também que, apesar da literatura apontar entre 15 a 20% dos casos de fibroma cemento ossificante periférico manifestarem recidiva, esses casos são casos que estão num ambiente bastante controlado, que é o ambiente da anotação científica, da observação científica. Na prática clínica não científica, onde não se está atrás da coleta de dados, é possível que esses números sejam números ainda mais expressivos. Neste próximo caso, já é possível visualizar os problemas estéticos que vão ser enfrentados quando do tratamento de um fibroma cemento ossificante periférico numa localização tão importante quanto essa que se observa nessa paciente. A paciente tem aproximadamente 25 anos de idade e ela tinha a lesão, inclusive provocando um deslocamento importante dos dois incisivos centrais. Mas as características relatadas para a doença, para esse processo proliferativo não neoplásico até agora, se repetem para esta mulher. São lesões nodulares, com superfície lisa, com crescimento lento e que trazem sintomatologia dolorosa em situações tardias, onde o acúmulo de biofilme ou infecção secundária acaba por provocar algum tipo de manifestação. No aspecto radiográfico desse caso, não foi possível observar, e isso é a característica da maior parte dos casos, a radiopacidade que se espera de uma lesão que tem um componente mineralizado no seu interior. E isso pode ser explicado, talvez, pelos cortes, aqui nos cortes histológicos observados, que são cortes histológicos onde as calcificações são calcificações bem menores e que podem ser observadas mais à esquerda do slide, mais no canto inferior direito, tá? Em meio a um tecido conjuntivo que proliferou bastante, com um infiltrado inflamatório moderado, mas com um espessamento da camada epitelial que pode ser observado no canto superior direito do slide, inclusive com projeções bastante profundas em direção ao tecido conjuntivo. Numa visão mais aproximada desse mesmo corte, é possível visualizar as áreas de calcificação, que nós chamamos de calcificações distróficas, muito difíceis de serem diferenciadas entre cemento ou osso e que estão na intimidade do tecido conjuntivo. O pós-operatório desses casos, como comentado anteriormente, é um pós-operatório onde o paciente deve ser avisado sobre a ocorrência de sequelas estéticas ou sequelas cirúrgicas, tais como as recessões gengivais e as sensibilidades dolorosas dadas sequenciais à exposição da superfície radicular. Talvez o caso mais exuberante que nós temos em nossa disciplina seja o caso dessa senhora de um município do interior do Paraná, distante aproximadamente 250 quilômetros de Curitiba, que veio até a consulta conosco com uma massa nodular, com um relevante deslocamento da posição labial superior, com dificuldade de selamento dos lábios, com dificuldade na fonação, com dificuldade na mastigação e na deglutição. Por incrível que pareça, essa lesão não tinha sintomatologia dolorosa alguma. E numa visão intraoral dessa mesma massa nodular, é possível verificar o quanto ela é capaz de provocar deslocamento não só dos tecidos moles adjacentes a ela, mas também dos dentes. Durante o procedimento cirúrgico, essa lesão foi removida por completo e o dente, que provavelmente era o dente que deu origem, o ligamento periodontal do dente que deu origem a esse processo proliferativo não neoplásico, também teve de ser removido e as áreas adjacentes aparecem aí sendo raspadas, tratadas com alisamento e polimento radicular antes da colocação das suturas simples interrompidas e, obviamente, num caso dessa extensão, há sim a cicatrização por segunda intenção. Reforça-se aí a importância do controle químico da formação de biofilme bacteriano no período pós-operatório mais imediato e, por opção do profissional que faz o procedimento cirúrgico, pode-se também adotar em algumas situações em que se vislumbra um risco maior de ocorrência de infecção secundária, o uso de alguma antibiótico-terapia sistêmica durante o período de maior exposição cruenta dessa ferida cirúrgica. No pós-operatório imediato, já é possível observar que a simples remoção da lesão garantiu um selamento completo dos lábios da paciente. Não é preciso nem dizer que esse caso precisa ser acompanhado no seu município de origem de uma maneira frequente pelas equipes de atenção básica em saúde, de atenção primária em saúde, e de que a opção pela remoção completa da lesão se deu porque a hipótese diagnóstica era uma hipótese bastante segura de fibroma cemento ossificante periférico. Isso muitas vezes na clínica pode ser um dilema para o profissional menos experimentado, e não está incorreto que se faça a opção de uma abordagem incisional primeiro, removendo uma parte ou alguns fragmentos desse enorme tecido aumentado, e uma vez caracterizado histologicamente como fibroma cemento ossificante periférico, aí sim se faz a opção pelo tratamento cirúrgico radical, excisional completo. É claro que as circunstâncias do encaminhamento de cada indivíduo, da distância de seu município de origem, do seu nível socioeconômico, capacidade de compreensão em relação ao tratamento, bem como os resultados mais imediatos que se podem obter através de uma intervenção direta, desde que assegurados por uma hipótese clínica segura de benignidade, garantem que o cirurgião possa, ou o estomatologista possa, estabelecer para o paciente um procedimento excisional imediato. Novamente, reitero, isto não exime, no caso de um processo proliferativo não neoplásico como fibroma cemento ossificante periférico, que os controles pós-operatórios e o acompanhamento da possibilidade não desprezível de recidiva da lesão, particularmente numa lesão com histórico de crescimento tão relevante quanto essa, devem ser bastante frequentes. Os casos apresentados até agora respondem a um padrão mais ou menos clássico de manifestação clínica dos fibromas cemento ossificante periféricos. Entretanto, é possível observar alguns casos, como aqueles onde a manifestação de crescimento nodular ou de massa nodular é um crescimento por palatino ou por lingual. Por óbvio, as taxas de recidiva nas situações onde um crescimento nessa localização precisa ser removido são taxas provavelmente maiores, já que a abordagem cirúrgica, principalmente num exemplo como esse, de acesso difícil à terapêutica cirúrgica e a complementação do cuidado no leito cirúrgico com as manobras de raspagem, radicular, debridamento ósseo e, por vezes, até decorticalização óssea necessárias para diminuir a chance de recidiva, essas taxas podem ser maiores nesses exemplos. Também existem situações onde o fibroma cemento ossificante periférico pode ser encontrado em uma manifestação muito jovem ou muito recente, e nessas situações ele pode lembrar muito mais outros processos proliferativos não neoplásicos da margem gengival, como o granuloma piogênico ou o granuloma periférico de células gigantes. Na manifestação em questão, do slide número 32, é possível observar a característica de ulceração superficial e de um componente inflamatório que difere este fibroma cemento ossificante periférico da maior parte dos casos de lesões maiores e róseas apresentadas até agora. Isto, por outro lado, não impede que o cirurgião tenha uma abordagem que privilegia a remoção de um pouco mais de tecido, e nesse caso em específico, ao invés da abertura de um retalho para exposição de periósteo, se optou por uma manobra mais conservadora e de observação e acompanhamento mais próximo do paciente, onde se utilizou pequenas alicates de cutícula, bastante frequentes nas cirurgias plásticas periodontais, particularmente na gengivectomia, para diminuição da espessura do epitélio, para obtenção de um resultado estético melhor, mas sobretudo para diminuição da chance de ocorrência ou de recidiva das lesões. Nem todos os pacientes, infelizmente, se submetem ao controle periódico adequado, e o clínico, o estomatologista, fica por vezes sem saber a quantas anda o caso, se os resultados foram realmente efetivos e se há ou não necessidade de reintervenção. Em outras situações, o fibroma cemento ossificante periférico pode relembrar alguns processos inflamatórios outros da margem gengival, como por exemplo os abscessos periodontais ou os abscessos periapicais. Nessas situações, é sempre relevante lembrar que as manobras semiotécnicas elas não devem ser tratadas, ou melhor dizendo, utilizadas de uma maneira estanque. Todas as manobras semiotécnicas do escopo da odontologia são úteis também na estomatologia e na periodontia. É importante que o tecido e o sulco gengival seja devidamente mensurado com profundidade de sondagem, por exemplo, para verificação de perda de inserção. É importante realizar teste de vitalidade pulpar nas situações em que o diagnóstico diferencial ou a hipótese clínica não seja muito clara num primeiro momento. Não raro nós nos surpreendemos com lesões como essa, que são lesões que a princípio pareciam um outro processo proliferativo não neoplásico de margem gengival, ou por vezes até um fibroma de margem gengival, mas que trazem um resultado histológico de fibroma cemento ossificante periférico. Por último, quero destacar que, apesar da regularidade na apresentação da maior parte dos casos, e isso já exaustivamente discutido até agora, toda lesão é uma nova lesão quando observada clinicamente e elas sempre nos trazem surpresas. Eu acho muito interessante esse último caso, onde o paciente não tinha a presença de dois pré-molares da maxila e essa posição era ocupada por uma lesão pediculada que tinha a sua origem a partir do primeiro molar superior, sendo que a lesão ocupava praticamente todo o espaço onde os dentes estavam ausentes. Essa característica de ocupação desse espaço e de posição em relação ao arco antagonista faz com que, se você olhar com bastante cuidado a superfície, entre aspas, oclusal da lesão, você vai poder verificar a presença de uma área de hiperceratose que representa justamente a resposta tecidual ao trauma frequente na superfície da lesão. Agradeço pela sua atenção e deixo o endereço da página da disciplina de estomatologia da Universidade Federal do Paraná, que você pode ver nesse último slide, para que você entre em contato e deixe eventuais críticas, sugestões e as dúvidas em relação a esse material apresentado. Muito obrigado e até logo!